9 horas, 12 minutos. Seja bem-vindo a esta edição de Azul Turquesa. Música clássica, música instrumental nas suas manhãs do Canal 1, para que possa iniciar uma manhã bastante calma na companhia da sua estação de preferência. Para os próximos minutos e para estrear esta edição e este programa, temos Scarlatti com as suas sonatas em Si maior, número 146 e número 380. É assim que vamos iniciar os primeiros instantes desta edição. E agora também dizer-lhe que tem forma de falar comigo através do e-mail carlosbonaparte@antenaweb.info e também o Skype, que é este, Rádio Antenaweb. Tenham um bom dia com o Canal 1. Inicia-se agora a primeira sequência musical de Azul Turquesa. Bom dia! Thank you. 9 horas 23 minutos. Iniciar as manhãs com sol ou com chuva. Climatericamente, é tudo obra do acaso, entre aspas. Mas não é bem assim que as coisas se processam quando se trata da nossa mente. É bom acordarmos e percebermos não só as coisas más que temos que fazer, mas as boas que podemos fazer. Lembre-se, se há sem-abrigos que gostam de viver na rua, talvez é porque até uma situação, entre aspas, limite, terá as suas vantagens, ou pelo menos as suas coisas boas. Agora temos Brahms com Allegro Gracioso e também Marschenbilder de Schumann. Thank you. Fantasiar é uma das coisas mais belas da vida. É o chamado sonhar acordado. E na realidade é transportar para uma realidade virtual tudo aquilo que nós achamos que devia ou que podia acontecer. Às vezes, ultrapassa mesmo o nosso crível imaginário. O azul turquesa, com a minha presença, vai ficar por aqui. Mas o programa vai seguir com Fantasy, uma obra fantástica de alguém que só a poderia fazer desta maneira. É claro, uma obra de Schubert a fechar a edição de hoje do nosso Azul Turquesa. Uma peça que tem cerca de 26 minutos. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Desejo-lhe a continuação de uma ótima manhã de segunda-feira. E vamos estando aqui, no Canal 1, e de modo geral em todo o grupo Antena Web. Bom dia. Thank you.

Thank you.